Anderson, o Ferinha. Quase uma missão impossível, fazer amor com seus pais em casa. Já pensou se rola um flagra? De mim não ia sobrar nada. Sua mãe, ela gosta tanto de mim. Seu pai vira meu parceiro de baralho. Eles não sabem o tanto que a gente aprontou. Sabem o tanto.